Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô, alô, vovô. Agora pela Rede USP de Rádio, com as músicas tocadas no rádio da vovó, com os melhores arranjadores, melhores intérpretes e com gravações íntimas e originais, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Nós vamos atender este e-mail que veio da nossa Supercap, a nossa colhedora Pauliceia Desvairada, a nossa Capital, a nossa São Paulo. Quem nos envia e-mail é o nosso gentil ouvinte, senhor Anderson Rafael Júnior, que está conosco. Ele reside no bairro Jabaquara e diz que São Paulo também amanhece ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E para ele, o senhor Anderson Rafael Júnior, Fernando e Coro, gravação antológica, gravação originalíssima desta música do Ari Pavão, Chuá, Chuá, Roberto Ingres, que fez muito sucesso na década de 60 e também na década de 50 em nosso país. Roberto Ingres, com seus músicos, gravação da Odeon, feito na Inglaterra, Roberto Ingres sola, do Valdir Azevedo, Brasileirinho. Tudo isso para ele, o senhor Anderson Rafael Júnior, do bairro Jabaquara, lá em São Paulo, que ainda quer ouvir, com o rei da voz Francisco Alves, arranjo Lírio Pali, do musicólogo Ari Barroso, O Correio Já Chegou. Que eu ponto pra terra que eu conheço. contra a vanguarda. Joá, Joá, nas águas correr. Joé, Joé, parece que alguém que cheio de mágoa tem já sonhado em viver a saudade do de todo de sua lembrança. Música. É você, gente ouvinte, não ouve uma música qualquer. Nós também não tocamos qualquer música. O que há de melhor em música? Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas, nesta manhã de domingo, o nosso negócio, a pedido, é música. Ele reside lá em São Paulo, ele é advogado e ele também é cantor. E ele faz excelentes gravações. Ele aniversariou no dia de ontem, fazendo 74 anos de vida. Ele é o nosso gentil ouvinte e também o advogado e cantor Dr. Antônio Perim, que nos mandou este CD maravilhoso, onde destacamos estas músicas, o aniversariante de ontem, cantando hoje para os nossos ouvintes e para ele mesmo, que está em sintonia com a Rádio USP AM de São Paulo. O doutor e cantor Antônio Pérez Perim, do musicólogo Ali Barroso, Faceira. Ainda para ele, que aniversariou ontem e recebeu de seus familiares e suas amizades, os parabéns a você e da nossa equipe também, de um jardim, um coreto, a música e a saudade, as felicitações e desejamos a ele muitos e muitos anos de vida. Antônio Pérez Perim, advogado e cantor, também desfilando com esta música do Roberto Martins, Favela. Fazendo visagem, passando rasteiro, e que bom, que bom. Foi no samba, e gente bamba, que eu te conheci, faceira. Fazendo visagem, passando rasteira, tu desceste lá do morro pra viver cá na cidade, deixando o companheiro triste, louco de saudade. Imagem de criança, tenho fé, tenho esperança, tu um dia has de voltar direitinho ao teu lugar. Aí foi no samba. Fazendo visagem, passando rasteira, tu desceste lá do morro pra viver cá na cidade, deixando o companheiro triste, louco de saudade. Imagem de criança, tenho fé, tenho esperança, tu um dia has de voltar direitinho ao teu lugar. Você nossa felicidade. Favela dos sonhos de amor e do samba, canção, minha favela. Favela, ô, favela. Favela que trago no meu coração, ao recordar com saudade a nossa felicidade. Favela dos sonhos de amor e do samba, canção. Minha favela querida, onde senti minha vida presa a um pobre romance, numa doce ilusão. Tenho uma saudade bem rara, distância que separa. Eu guardo de ti para sempre a recordação, minha favela. Começo a chorar. Favela das noites de samba, berço dourado dos bambas. Favela é tudo que eu posso falar. Favela, ô, é vocês indo um jardim, um coreto, a música e a saudade pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Juninho, vamos para o nosso intervalo e na volta vão desfilar em nossa passarela nostálgica Mário Reis, Inesita Barroso e Silvio Caldas.